nossas vidas. Chame por Deus, espere em Deus, a nossa alternativa. Das coisas boas que acontecem, Ele está por trás. Ó Pai Celeste, eu lhe suplico, nos conceda paz. Crescido, observo nas duas décadas e alguns anos de vida. Muitas mortes banais, ganâncias demais em Deus, nos mostra a saída. Tiro, homicídio, genocídio vai acontecendo. Indiferença na sua face, pouco sobrevivendo. Um dia desses me deparei com a reflexão. Joelhos dobrados, a mente trancada, folheto na mão. Pedindo a saúde, a plenitude em nossas caminhadas. Fechando o corpo, virando as costas pra tudo que é cilada. Suficiente, não é, mas tudo tem pé no mundo da fé. Nos encontros da vida e desencontros já fui passado pra trás. Na somatória da equação me considero mais forte, pois dessa forma eu sobrevivo e sei aonde eu piso. Vários otários vão crescendo e se esquecem da luz. Da onde vieram, passado renegam, não lembram de Jesus. Se torna o próprio homicida do fraco raciocínio. Não sei se acredito, então suplico, muda seu próprio destino. Infelicidade é sempre estar par do que vai acontecer. Tiro, tiro cruzado, cadáver jogado, os treta pode crer. Não é preciso ser bruxo pra se dizer que tá prestes a vir. Sem egoísmo, se eu merecer, meu Deus, tome conta de mim. Se aqui tu reinas e é por nós, devoto, eu quero é mais. Por gentileza, meu Deus, dai-nos a tua paz. Se aqui tu reinas e é por nós, devoto, eu quero é mais. Por aqui na nossa área, somos reis da graça paz, de Deus, seu privilégio paz, ainda está vivo. Não fiz como muitos que derreteram suas vidas no cachimbo. Vem várias noitadas de treta rajadas, cara, eu falo sério. Preservo minha identidade, não sou um objeto. Distante dos prêmios das grandes cidades, poderia ser oposto. Com ferro na cinta, com sangue nas vistas, distribuiria pipocos. Mas faço ao contrário, essa raça fede, eu fico com meu Deus. Aos 19 eu lhe agradeço por ser filho teu. Estrategicamente, por muitos motivos, muitos morrem de tiro. Adotam mais rápido, mais ligeiro como objetivo. Obcecado, não aprende a lição, na rima eu tenho razão. Da malandragem que aprendeu, descarto sem perdão. Não queimo minha língua, nem subestimo o dedo no gatilho. Apocalipse derradeiro, todos de castigo. Presos na detenção, sem chance pra fuga nem reclusão. Muitos metros quadrados, sem liberdade, com poucas opções. É por isso que eu peço, meu Deus, tome conta dessa indecisão. Não me considero um fracasso, tenho nas vezes o trampo estampado. Não é preciso ser bruxo pra sentir o que está prestes a vir. Sem egoísmo, se eu merecer, meu Deus, tome conta de mim. Se aqui tu reinas e é por nós, devoto, eu quero é mais. Por gentileza, meu Deus, dai-nos a tua paz. Se aqui tu reinas e é por nós, devoto, eu quero é mais. Por aqui na nossa área, somos reis da paz. Como eu já disse, tudo eu posso diante de Deus. Se não me entende, vê se me entende, eu não sou ateu. Negro feito, eu sigo o rastro sem nenhuma dúvida. No meio da plebe, eu me sinto plebeu, eu tenho o dom da música. Relacionando nosso vício, pobre treta. Tiro muitas chacinas arquivadas, Deus ilumine seus sinos. Para que esclareça o que aconteça, seja bem melhor. Ó Pai Sagrado, desça com urgência, estamos muito sós. Somos viciados linguisticamente por sermos repetitivos. Enquanto não muda, eu não recuo, quero um bom caminho. Capitalismo falido e falido há muito tempo. Jogou sendo a sem piedade, os manos ao relento. Vivendo a base de rajadas, perdemos vários tais. Estão enterrados muitos inocentes no cemitério da paz. Vivo, preservo o meu ser, sei que pode acontecer. Não quero ser visto com corpo coberto com jornal no amanhecer. Normal ver sangue a todo instante jorrando no asfalto. Na maca no leito, mais um detento que se vai. Um abraço, sou mais um porta-voz indignado com descaso. Nascer, sofrer, sobreviver, até morrer não me calo. Explícito e obsceno é o meu enorme objetivo. Paz, harmonia a todos, a Deus eu suplico. Não é preciso ser bruxo pra sentir o que está prestes a vir. Sem egoísmo, se eu merecer, meu Deus, tome conta de mim. Tu reinas e é por nós, devoto, eu quero é mais. Por gentileza, meu Deus, dá-nos a tua paz. Se aqui tu reinas e é por nós, devoto, eu quero é mais. Por aqui na nossa área.